Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Há poucos dias utilizei dos serviços de um estacionamento na capital, Curitiba. Eu já rodava o centro da cidade há pelo menos 20 minutos sem achar uma vaga, quando decidi entrar num estacionamento pago. Não tinha a menor expectativa, além de estacionar o carro, comparecer a um compromisso de trabalho, voltar ao carro e ir almoçar. Mas algo de diferente aconteceu. Quando entrei no estacionamento, logo fui atendido por um manobrista impecavelmente uniformizado, parecendo um guarda britânico, que numa rapidez impressionante abriu minha porta do carro e disse: "Bom dia, senhor." Retribuí o bom dia, perguntando se nas imediações havia algum banheiro, e ele me disse: "O senhor pode usar o do nosso estabelecimento, bem ali." Fui ao banheiro com a pior das expectativas: encontrar algo imundo e mal cheiroso. Que nada, estava um brinco. Quando saio, percebo um casal sentado numa salinha privativa do estacionamento, esperando seu carro ser manobrado, enquanto assistiam a um programa de TV a cabo. Bom, fui ao meu compromisso e uma hora depois retornei ao estacionamento. Paguei o valor a uma caixa sorridente e dinâmica e pedi uma nota, prontamente impressa numa impressora daquelas de dar inveja, rápida e com tinta. Junto com a nota, recebo um brinde, uma lixinha de unha, envolta numa embalagem com dizeres agradecendo pela preferência de utilizar o estacionamento central de Curitiba. Quando me viro, o carro já está na minha frente e o prestativo manobrista, que agora eu percebo, usava luvas, me entrega o carro desejando um bom almoço. Bom, eu que só entrei para estacionar o carro, saí com clara percepção de que a importância que damos às pequenas coisas, aliada ao relacionamento, são acessíveis a qualquer empresa, e não precisamos ir aos confins do primeiro mundo para aprender como se faz um cliente satisfeito. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.